A CDU entendeu reafirmar a exigência que tem de há muito e assinalar hoje aqui a necessidade do prolongamento e da conclusão das obras do IC6. As populações estão cansadas das promessas e do adiamento da concretização desta obra. É uma obra que é necessária para o dia-a-dia das pessoas, para o acesso... Para o acesso aos seus empregos, também para o desenvolvimento desta zona. Partido Socialista, PSD e CDS, quando entendem oportuno, fazem uns discursos muito, muito vivos sobre o apoio, os projetos, os subsídios, os concursos ao desenvolvimento desta zona, mas depois, naquilo que podia de facto ajudar a ter gente, a que havia. A vida das pessoas aqui seja uma vida de permanência e de acesso aos serviços, este é um bom exemplo, não é? Portanto, mais de 15 anos que as populações esperam a conclusão desta obra, agora, enfim, com um horizonte para recomeçarem em 2024 e concluir-se a obra, o que entendemos é que não há nenhuma justificação para que ela não comece no imediato, pela urgência que tem, pela existência de fundos que já foram, enfim, anunciados até que existem, e portanto a iniciativa de hoje é reafirmar, enfim, uma luta que a CDU tem acompanhado, tem protagonizado e uma exigência que não deixaremos de continuar a fazer. Apesar de já haverem anos estipulados para o arranque, já foi para o PRR, depois passou para o leilão de 5G, como é que olha para estes arranques de frente para trás? Os arranques e de frente para trás são, enfim, o símbolo de que quando não se quer realmente fazer uma obra e ela não tem importância, acontece isso. Relativamente ao leilão, o PCP até achava que esse leilão não faz sentido, porque podia ter sido uma oportunidade para recuperar e reconstituir um serviço público de telecomunicações. Enfim, não serviu para nada, mas já que foi aí que foi canalizada a hipótese desta verba e que ela já existe e esse processo está concluído, que se conclua, de facto, essa obra. Portanto, o prolongar é só sinal de que não há, de facto, uma determinação em que a obra seja concluída. Aqui exemplos concretos, há quem diga que Arganil e Tábua têm um pouco de sorte, porque ainda apanham aqui o C6 e até têm algumas empresas. A população de Oliveira do Hospital continua muito desanimada porque a IC6 não chega lá e acreditam que com o IC6 lá haja mais empresas. Acredita que também a fixação de população e de empresas passa pelo IC6? Claro, quer do ponto de vista dos incentivos à produção, ao trabalho, ao emprego nesta zona, quer do dia-a-dia das pessoas. É evidente que um dos problemas das pessoas é a mobilidade que têm e a mobilidade e o emprego que têm ou não têm. De facto, talvez se uma determinada empresa estivesse mais próximo de Oliveira do Hospital, talvez a estrada já tivesse chegado há mais tempo, mas temos que ver é exatamente o oposto, é que nós precisamos de criar condições para que haja de facto emprego e empresas onde as pessoas possam trabalhar e que este se torne um concelho onde as pessoas possam e queiram viver. E será que a saúde também fica um pouco prejudicada, uma vez que o centro hospitalar está em Coimbra e, portanto, trata-se de quase uma hora de distância, por exemplo, de Oliveira do Hospital, claro. Sim, a distância, enfim, do hospital precisa de ser encurtada, mas também precisa de ser feita alguma coisa a nível dos cuidados de saúde primários, que também são um problema e que é preciso o acesso ao centro de saúde e os equipamentos do centro de saúde, talvez seja uma outra discussão, mas é uma luta também da qual a CDU não abdica. Agora, como é evidente, essa é uma das distâncias que se alarga, enfim, com a inexistência do prolongamento do IC6, e é também uma matéria muito importante, claro que sim. Quais é que serão os assuntos, o que mais querem levar ao Parlamento, que vos preocupa aqui na região? Aqui na região, o conjunto das matérias principais que a CDU tem dado destaque, a questão dos direitos, a questão dos salários, das pensões, enfim, afetam por igual, digamos, as pessoas em todo o lado. Aqui há questões muito concretas que têm a ver com as condições que as pessoas têm para se fixar ou não nestes territórios. E aí estamos a falar da questão dos serviços públicos com uma enorme força, portanto é preciso reabrir e revalorizar serviços públicos de que estas populações foram esbulhadas e que fazem mais difícil assentar vida e fazer vida aqui, mas há também um conjunto de outras matérias que têm a ver com a agricultura, com a floresta. Enfim, nós aqui em redor é só olharmos para ver o que é que está aqui à nossa volta do ponto de vista de espécies invasoras e do que aconteceu pós-incêndios nesta zona. É muito frequente ouvir dizer que está desertificado o interior. A questão não será tanto essa, faltam pessoas também para cuidar da floresta e para permitir que a floresta tenha um outro equilíbrio, mas isso só é possível se de facto os produtores, por exemplo, florestais, com quem temos falado e nesta campanha temos falado, e aquilo que ouvimos é que as pessoas se sentem abandonadas e sem meios para poder ter rendimento da terra, nomeadamente da floresta. Uma das questões em que insistimos tem que ver, por exemplo, com o preço, com a intervenção do governo e do Estado no preço da madeira, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o que vemos é grandes grupos económicos, de facto, interessados nesta zona, a fazer investimentos nesta zona e interessados que o apoio, por exemplo, à agricultura familiar, aos pequenos produtores, não se faça. Essas são algumas das questões que mudariam, de facto, a vida nesta zona e que permitiriam às pessoas fixar-se aqui e ter qualidade de vida aqui, que é o que entendemos que deve haver por razões de justiça das pessoas que aqui querem e vivem, mas também por razões de desenvolvimento do nosso país.